perigo. Seguro habitarei. Se o Senhor for meu abrigo, eu não temerei as ações do inimigo. O Senhor é a minha força, é a minha fortaleza. Ele é o meu refúgio nos momentos de fraqueza. Jesus, te louvarei. Sou teu adorador, a ti eu buscarei. Sua, minha vida é totalmente tua. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Esse viver que eu vivo é só pra ti, Elohim. Aonde eu estiver, tu és o meu Senhor. No meio da tempestade, tu és o meu Salvador. Venha o que vier, tu és o meu Redentor. Nessa sociedade, tu és meu Criador. Razão da minha vida é você, Yeshua. Minha vida é totalmente tua. Já não sou eu que vivo, pois Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo é só pra ti, Elohim. Aonde eu irei sem você? Mapa na mão, mas continua perdido. Vivão, mas não vive na real. Sobrevive, toque sobrenatural. Na minha vida obtive. Agora é outra corrida, outra ideologia. Governo criador, vou escrevendo as poesias, rimando sobre o amor, a paz, a harmonia. Deixando o que ficou para trás, focalizo um novo dia. Lutar, avançar nesse globo é preciso pra vencer, conquistar. Não pode ser indeciso, tomei a decisão. Expresso em cada verso inevitável. Não dizer do artesão do universo, fonte de inspiração que ilumina os meus passos. A ele seja rima, a batida ou compasso. Guerreiro, ser humano, caminhando fracasso. Cada sonho, cada plano é lançado pelo espaço. Com ele, o ser humano é a